passo para trás. Espere sua vez. Abaixe os olhos que ainda há tempo. Essa urgência com as mãos na sua garganta não vai te consumir, a não ser que você deixe. Siga seu caminho e não olhe para trás se ouvir sussurros com seu nome. Não entre por atalhos onde já tropeçou. O sino toca, é hora de seguir. A poeira no vento não vai te cegar. Se abaixar os olhos, só olhe quando puder encarar seus medos. A decisão é sua. Um aviso do tempo. Eu só estou passando.